¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Próspero año y felicidad! ¡I want to wish you a Merry Christmas! ¡I want to wish you a Merry Christmas! ¡I want to wish you a Merry Christmas! ¡From the bottom of my heart! Oh, bem-vindos ao podcast especial de Natal! Que Ouçam os lindo! sinos! Os Vejo sinos a tocam neve em na tudo janela. quanto é lugar! Vejo a neve nas Seja janelas. um daqueles ridículos que, nesse dia de Natal, em um país tropical, em pleno verão, decora sua árvore de Natal com neve! Viva! Seja um daqueles que vai no shopping e tira fotos com um Papai Noel que, na verdade, está vestido de inverno, quando, na verdade, lá fora, 40 graus de calor. E é por isso que partimos para as notícias. Vamos para notícias. Caro Coroa, Especiais de agora quem começa? Natal. Eu começo. Uma professora é demitida depois de contar que Papai Noel... Como assim? Não existe? Acabou o podcast? Qual é? Como assim? Qual é a minha motivação agora? Destruiu todos os meus sonhos. Uma Tá. professora de uma escola inglesa foi demitida por contar aos seus alunos de 9 a 10 anos que Papai Noel não existia. A mulher trabalhava na escola de Bolton School, de Sutton Grove, na Inglaterra. Todos vocês são suficientemente velhos para saber que não existe Papai Noel. Se perguntarem aos seus pais, eles dirão, teria dito ela, segundo o jornal inglês Mirror. Nós ficamos realmente chateados. Vou fazer voz de pai. Nós ficamos realmente chateados, porque ainda acreditamos que ele existe. Não, é voz de criança, então vai de novo. Nós ficamos realmente chateados, porque ainda acreditamos que ele existe, disse uma das crianças. Os pais ficaram furiosos com a atitude da professora. Agora sim, é voz de pai. Voz de pai machista falando da professora. Estou perturbada. Perturbada. Tá tudo dando errado. Foi tirada parte da mágica de Natal. Um professor não deveria ter dito. Não deveria ter direito de dizer essas coisas, disse a Amanda Pionevenza, mãe de uma das crianças. Ações foram tomadas contra a professora. Certamente não está mais com a escola. É Olha, overreacting. eu tenho só uma palavra para dizer a esta professora. Bitch! Pronto. Realmente, de 9 a 10 anos, falar isso para as crianças é Tipo, uma que mulher dessas sem coração. realistas, Oh. filhas da puta. Deve ser uma desalmada, encalhada, sem filho, mal amada, mal comida. É foda, viu? Vai dar uns pegas no Papai Noel. Vamos para a É. próxima notícia! Vamos para a próxima notícia. Canadá busca autor de cartas obscenas em nome do Papai Noel. Hã? Hein? Não, não, não. O Correio e a polícia do Canadá tentam localizar um duende transviado que escreveu cartas obscenas para crianças em nome do Papai Noel. Tudo que você quiser, mas do duende já é bizarro pra mim. Duende Transviado? transviado. Parece nome de filme de Sessão da Tarde, cara. Ou duende transviado e a sua turminha do barulho? Pelo menos 10 cartas obscenas foram entregues como resposta a meninos e meninas de Ottawa que haviam enviado mensagens para o Papai Noel. Quê? Ok. Sem comentários para Não, não, esse não. Ó, duende. olha, as respostas, na verdade, são escritas por um exército de 11 mil voluntários e empregados do Correio Canadense. Acreditamos firmemente que haja apenas um duende transviado por aí. Ainda bem, nem existisse dois duendes transviados no mundo. E eles começassem a se acasalar e disse, nossa, nem dá certo. Ok, imaginando duendes transviados acasalando. Ah, acabou com o Natal. Arruinamos seu Natal, querido ouvinte. É, se você está escutando isso no Natal, você. Aliás, se você está escutando isso no Natal, faz favor, né? Você Vai não tem. arrumar uma vida. Pelo amor de Deus, né? Meu filho, sai da porta. Rafael, a gente sabe que você tá ouvindo. Eu tenho certeza, Rafael Portilho, que nesse momento é 25 de dezembro e é meia-noite. Vamos lá. Homem agradece a juiz por deixá-lo preso no Natal. Um tcheco agradece ao juiz por finalmente permitir que ele passe o Natal na prisão. Eu não vou ler o cara desse cara, o nome desse cara, porque ele é tcheco, né? Daí, de 22 anos, disse no tribunal de Kortenburg, Áustria, que a vida na prisão austríaca, especialmente no Natal, são muito melhores que as do homem livre em sua terra de origem, segundo o site Ananova. Ou seja, não vá para... qual que é o país mesmo? É... Não, Croácia? Ele é tcheco? Tcheco, ele... é. Peraí. Oh! Próxima notícia! Esqueci! Como assim? Vai que ninguém percebeu. Tá. Silvio agora... Santos agora quem? Nasce em Tcheca! Em Tcheca! Quem é tcheco? Nasceu em que país? Então, né? Na Tchecoslováquia, amor. Eu sei, mas eu tinha esquecido do país. Sei, você caramba. Sabe. Olha, você... Então, né? Alô, Beto? Sem comentários. Tá, então, né? Olha, agora uma notícia, tem tudo a ver comigo. Mulher tenta castrar homem durante festa de Natal. Rebecca Arnold Dawson, 34 anos, atacou com as próprias mãos a genitália de um homem durante uma festa de Natal em Lillington. Filha da puta! A vítima, que tem 38 anos, teve de levar mais de 50 pontos. Peraí. Hã? Como acredito assim, que ele... 50 pontos? Acredito que ele tenha levado mais de 50 pontos por causa do machucado, mas ele já está em casa, disse o policial Brad Stevens. Tudo o que posso dizer é que ela utilizou apenas as mãos. Cara, medo. É... Gente, eu tenho que tomar umas aulas com essa mulher. Eu já fiz uma coisa dessas, mas usando os dentes também, né? Too much information. Neto... Totalmente too much information, Beto. E... Ok, agora só pode se dizer ok, que tudo não bom, existe, vocês não... Né? O quê? Agora só falta você dizer que o Papai Noel não existe, né? Beto, fala comigo, mãe. Beto. Mamá, me estão dizendo que Papai Noel não existe. Minha mãe disse que ele existe sim. Ah, é? Ele vai te pôr no colinho dele? Depois falamos sobre isso. Ok. Vamos para a próxima notícia? Vamos. Podcast rápido hoje, né? Um podcast especial de Natal, porque a gente tem uma vida, Rafael Portilho. A gente tem uma vida, a gente tem que comemorar o Natal, a gente tem que ir lá preparar as carnes, embrulhar os presentes, trocar de roupa, né? É isso aí. E no... A gente tá gravando esse podcast duas semanas antes. Não que escutou! Estados Unidos! Papai Noel ajuda a polícia a prender um homem nu. O senhor vestido de Papai Noel ajudou a polícia do estado... Primeiro, como assim? Não tô entendendo. O senhor vestido de Papai Noel ajudou a polícia do estado americano de Virgínia a prender um homem nu... Virgínia. Na pacata cidade de Damascus. Não, tem toda a cara de notícia inventada. Como assim a cidade de Damascus? De acordo com o site britânico Metro, o bom velhinho estava dirigindo calmamente pelas ruas da cidade quando viu pelo retrovisor um caminhoneiro jogando lixo pela janela. O caminhoneiro começou a tirar as suas roupas e a jogá-las pela janela do caminhão. O motorista, identificado pela polícia como Stephen Webb, estacionou seu caminhão e saltou para a rua totalmente nu, sem perceber que havia parado em uma vaga em frente à principal delegacia da cidade. Ah, fala sério. Sorte de Natal. O Papai Noel também estacionou seu carro, tá? E ajudou os polícias a localizarem um homem nu que corria pela cidade em direção a uma comissaria de veículos nas redondezas. Webb, que alegou ter tomado muitos analgésicos após uma consulta ao dentista, foi preso, autuado por atentado ao pudor. Ele também saiu na lista dos bons meninos de Papai Noel. Papai Noel viu um peladão e saiu correndo. Ah, Papai Noel sem vergonha. Não, mas esse aí tinha mais do que 12 anos. Papai Noel não gosta. Ah, tá. É verdade. Era... Não, na verdade, então era concorrência, né? Isso que ele. E são essas as nossas notícias natalinas. Esperamos que tenham gostado. Estamos indo preparar o nosso jantar de Natal, apesar de vocês saberem que já é mentira, que a gente gravou esse podcast há 2 semanas. A gente vai preparar todo o nosso material de Natal. E é por isso que a gente manda um beijo pro Jairo, pro Daniel, pro Fábio, pra quem mais? Eu também mando beijo para o Fábio. Pro Zagoto. Zagu. Vai, vamos lá. Talita, Thaís. Yuski! Yusuke! Rafael Não, Portilho! Rafael Portilho. Ops, podemos falar esse nome ainda? Qual? Aquele do macaquinho do Ross. Pode? É, então, né? Porque no começo do nosso podcast, né? Assim, retrospectiva 2007. Vamos lá, quem mais? Então, um beijo Marcel, pro Marcos Sato. Marcel! Marcel, sério, muito bom Natal! Espero que enche o saco menos ano que vem! Beijo para Daiane, a menor, pro Gabu, pro Márcio Sato. Para todos os nossos ouvintes no Japão, na Itália, Isso! nossos ouvintes internacionais, que nós somos Beijos, muitos chiquérrimos. beijos para Laís, pro Gabu, Para Ana Rita. pra Nina, pro Felipe e para todos os que a gente esqueceu. Tenham um ótimo Natal e vão se fuder. Vai todo mundo se puder. E é por isso que agora partimos para uma surpresa dentro desse podcast. Se você aguentou até aqui, você vai ser um dos recompensados Um brinde. Aliás, não, é o nosso presente de de Natal para Natal. vocês. Vamos para o nosso momento cultural. Porque somos chiquérrimos e nós tocamos Vivaldi no nosso Se preparem para um momento que podcast. vai mudar as suas vidas ao longo dessa música que acalmará o seu intestino. É mais ou menos assim? Vamos para a primeira poesia. Natal, época de falar mais, beber mais, comer mais, gastar mais, brigar mais, peidar mais, cagar mais. Feliz Natal! Jingle bells, jingle bells, acabou o papel. Não fez mal, não fez mal. Nem com a inveja especial de fim de ano que veio de brinde pelo correio. Dicas de Natal. Não sabe o que fazer com aquele presente idiota que ganhou? Simples, guarde-o bem guardado e repasse no ano seguinte para o primeiro filho da puta que merecer aquela porra. Pérolas, pérolas do Natal. E é por isso que partimos para um outro momento do nosso momento cultural, que é o momento poético. Não, não foi poético, Beto? Foi Sim. super cagapoético. Cagou. Escatologicamente poético, mas foi poético. Vamos lá? Vamos lá. Cagar também é poético, vai. Acordar de manhã e encontrar os presentes é sem dúvida algo sem precedentes, já que os anos anteriores, o único que encontrei foi o bêbado do meu pai e seu vômito para varrer. Quando penso em Santa Claus, só consigo imaginar quantas crianças ele não deve molestar. Da última vez que sentei no seu colinho, o que o tarado me deu foi um pirulitinho. No Natal sempre procuro bons momentos de família. A maioria das vezes me conformo com comida. Dentro das tradições, tem a que eu mais gosto: viver até cair e só provocar desgosto. Esse é o nosso momento cultural. Esperamos que tenham gostado bastante. O e se pode, o Vespode deseja um ótimo Natal para vocês. Bom Natal, feliz ano novo, feliz aniversário para mim. Ah, beleza. Bebam tá, bastante. Quando é que é teu aniversário? Aniversário em janeiro. Ah, ok. É um bom ano novo e comentamos que a partir de agora, lembrem, ouvintes, lamentamos informar, sabemos que vocês estão se pegando pelas cabeças, estão chorando, roendo suas unhas. Batendo mas tu vê se pode. Parede. Isso, mas tu vê se pode, vai se tornar esporádico. Às vezes vai aparecer e às vezes não, pelo menos durante as férias, que é o momento em que a gente vai tomar um pouquinho mais para, quem sabe, férias. E vamos fazer. A maioria dos podcasts a gente vai tentar fazer na maior quantidade de vezes possível. Mas tenham o seu tempo, às vezes vai demorar uma semana, às vezes duas. Vão tendo calma. E às vezes por aí a gente só coloca um podcast de 15 minutos. É para vocês terem isso. Mas deixamos esse nosso último podcast do ano. Não, não é o nosso último podcast do ano, mas é mais ou menos nosso último podcast do ano. Para é todos vocês. Né? É o último especial do ano para todos vocês como presente. E o Vespode deseja, junto com o Feliz Natal, uma boa fudida natalina. Crau. Tchau para todos. Adeus. Muitas pizzas para todos. Ahá, aqui é o Fred, vim desejar um Feliz Natal e Ano Novo pra toda a galera que participa do melhor podcast do Brasil. É isso aí, antes que eu me esqueça, vá todo mundo se fuder. Feliz Natale per tutti.